sincero, não nego, nem espero mais nada. Deriva do mar, por dentro uma olhada de vista cansada, lavando com fogo as águas passadas em falta de amor. Quando tudo se afastou, eu fiquei tão longe, vagando sem destino, sem saber pra onde. Quem mora no silêncio sabe o que é que esconde. Quem é dono do tempo, por favor, responde. Alados pensamentos somem em horizonte, mente ausente, um coração distante. Reflito em sigilo, pois sinto que a altura do abismo transcende juízo. Apenas respiro, apuro com alívio, olhando o passado, futuro, presente, improviso, sorriso me vem. Saudade sem saber de quem, lembranças disfarçadas em detalhes de alguém. Mantenha a sanidade no limite que convém, pois bem, se toda história há de ter o seu porém, vou esperar pra não te ver mais. Vou caminhar sem olhar pra trás, antes que o tempo passe e seja tarde demais. Eu vou seguir assim, né, pra poder viver em paz. Vou esperar pra não te ver mais. Vou caminhar sem olhar pra trás, antes que o tempo passe e seja tarde demais. Eu vou seguir assim, né, pra poder viver em paz. Quando eu partir, não quero choro não, porque cumpri o que senti ser minha missão. De dentro do impossível encontro minha natureza, me torno invisível em plena luz acesa. Boca que disfarça velhos olhos em tristeza, os quais já não são mais portais de outras fraquezas. Vivo a eternidade em apenas um segundo, a cada detalhe outra peça pro meu mundo. Fora da corrida, mas me avisa se acabar, se teve o que queria ou se chegou a algum lugar. Me diz em que lugar, se outra vida é necessária pra mudar, se a própria morte foge pra não me encontrar. Quem é você agora? Preciso escutar. Vou esperar pra não te ver mais. Vou caminhar sem olhar pra trás, antes que o tempo passe e seja tarde demais. Eu vou seguir assim, né, pra poder viver em paz. Vou esperar pra não te ver mais. Vou caminhar sem olhar pra trás, antes que o tempo passe e seja tarde demais. Eu vou seguir assim, né, pra poder viver em paz.